Hoje estou doente. Eu já fico doente todos os anos quando esta época chega. Não gosto do calor. Não sei se te sentes incomodada como eu sinto. Pois, para ti deve ser indiferente. Mantens a mesma pose em qualquer altura do ano, seja qual for a escolha do Celsius lá fora. Eu cá dispensava escolhas tão elevadas. E como estava a explicar-te, Lourdes? Lourdes? Bem, a minha cabeça está a funcionar muito mal. Costuma estar a funcionar mal, mas agora está pior. Como estava a explicar-te, parede do meu quarto, eu já fico doente todos os anos nesta época, mas hoje algo atacou-me particularmente. Não sei bem o que foi. Como quase nunca sei. Ai, mas estou mal. Muito mal. Dá-me 3 aspirinas para acalmar a pele. Não, não. Dá-me antes uma chávena de chá com mel. Oh, Lourdes, não fiques a olhar como alguém que se espanta. Lourdes, ser rápida, porque dá-me a garganta. Minha amiga, tão linda donzela, anda cá a ver como está a minha goela. Chega para longe a sopa, não quero. Se vier o chá com mel, que venha. Mas não demores muito, eu não espero. Estou muito mal, pareço uma prenha. Lourdes, Lourdes, deixa-me saborear aquele pimento que sempre proibiste. Rápido, Lourdes, que não ficarei cá durante muito tempo. Hã? Hã? Que foi isto? Foi o inferno a chamar? Ah, são os garotos lá fora a brincar. Parecia-me já um apelo do Satanás. Raios, partam a garganta, que não me deixam em paz. Ai, não, agora dói-me o ouvido. E a cabeça? Também me doem as pernas. Caminhar? Eu não consigo. E dói-me a boca. Vou ficar mudo. Ai, amiga, amiga, afinal dói-me tudo. Lourdes, escuta com atenção o que vai pedir a minha voz. Vai chamar o padre. Quero ter uma última conversa com ele, a sós. E vai nesta. Que até já deliro e parece que ouço o Vitorino a cantarolar as dores deste pobre menino. Ai não, não, Lourdes, não saias daqui. Não me deixes sozinho a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, eu vou morrer. Pachos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, Três aspirinas, creme na pele, dói-me a garganta, chama a mulher. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer, mede-me a febre, olha-me a goela. Cala os miúdos, fecha a janela, não quero a canja nem a salada. Ai, Lourdes, Lourdes, não vales nada se tu sonhasses. Como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas diabos, anjos estranhos, corvos e rabos, vejo os demónios nas suas danças, tigres sem listras, bodes de tranças, choros de cruz, risos de grilos. Ai, Lourdes, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo. Ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo, não é o vento a cirandar. Nem são as vozes que vêm do mar, não é o pingo de uma torneira, como é santinha à cabeceira. Compõe uma coxa, fala ao prior, pôs ao Jesus no cobertor, chama ao doutor, passa a chamada. Ai, Lourdes, Lourdes, nem dás por nada, faz-me tisanas e pão de ló, não te levantes que fico só aqui sozinho a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Ouço o Vitorino e ouço outros artistas, companheiros que se cruzaram comigo noutros tempos e que agora querem saber como eu estou. Por exemplo, sempre que ouço o Carvalho a cantar ao lado do Brito, transporto-me de imediato para os meus tempos de atleta profissional. Sim, amiga, já fui atleta. Se calhar nunca te contei, é provável. Quanto agora, pode ser? Deixa-me contar tudo o que me apetecer nestas minhas últimas horas de vida. Por volta dos 20 anos, idade de muitos projetos ou de sonhos, comecei a dedicar-me ao boxe. Fui pugilista. Cheguei a defrontar alguns dos melhores da modalidade na minha rua, entre aqueles que estavam disponíveis na lista dos piores. Nunca venci um combate. Mas houve um duelo que me ficou especialmente marcado, distanciou-se em relação aos demais. Decorria o segundo assalto quando, contam-me, caí. E com falta de equilíbrio, quando me tentava levantar, repor-me e regressar ao combate. O tapete deveria estar escorregadio, calculo. Creio que vi uns sinais gestuais do árbitro a fazer uma contagem de proteção. Proteção. Proteger-me de quê? Depois disse: rapaz! Sim, rapaz. Porque o boxe é o que separa os meninos dos rapazes. Ele insistiu: rapaz! Olá! Então, como vais? Vou de autocarro. É esta a paragem? Questionei eu. Do outro lado das cordas, o treinador foi o segundo indivíduo a falar comigo. Jovem, jovem, estás bem? E eu respondi: estou, mãe, estou. E decidiram terminar o combate. Ainda hoje não percebo porquê. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. Nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar. Nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite a lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui. Olá, então como vais? Tudo vai bem. Olha, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal porque foi um amor que eu perdi. ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se eu encontrar, irei. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. O nosso amor deu o chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Ela voltou e sorriu-me e olhou-me e não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite a lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui. Olá, então. Vai bem? Não, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi. Olá, então, como vais? Tudo vai bem. Tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. E a encontrar, dirás. Bom, vou tentar controlar os danos. Vou deixar de ser maricas, como todos os homens, e vamos deixar de te chamar Lourdes. A mente, aparentemente, está estável e já consigo ter um diálogo decente contigo, parede. Continuo doente, não fiques demasiado contente, porque ouve esta confissão. Não vais assistir a uma grande luta minha para deixar esta confusão. É que, ao escutar outro antigo colega, o Bryn Christopher, reparo que ele tinha razão. Por isso, é hoje que parto. Nem tenho destino bem traçado. De problemas estou farto. Quando é que regresso ao passado? Quero fugir para longe daqui. Eu não sei onde ir. Sei que me sinto distante de tudo. Até de ti. Digo adeus. Paro a rotina. Despeço-me dos meus porque não há caminho para cima. Por quem é que eu vou lutar? Por quem é que eu vou chorar? Quem me pode salvar? Não sei responder. Porque estou a tremer? Porque estou a sofrer? Quem me vai defender? Não posso explicar. As mãos que tremem, o cérebro treme, pois fugiu a tranquilidade. A cabeça dói, o coração geme, só me resta ansiedade. Estou pendurado, sufocado, doente e inútil sou. Não sei onde vou. I'm leaving tonight. Going somewhere deep inside my mind. I close my eyes slowly, float away slowly, but I know I'll be alright. It's calling stronger to me, and I know someone is out there. Cabeça continua a perturbar-me. Não me fazem bem estes pensamentos. Não me ajuda a entrar neste rumo de descer de nível. Mas muitas vezes foi um rebaixamento real. Foi e é. Mas o pretérito perfeito é um tempo verbal mais adequado do que o presente, admito. Porquê? Teria vários episódios para te relatar. Recordo um. Do final de um regime, da fase final de uma outra nação. Nação era uma palavra de que os governantes gostavam muito para disfarçar os intuitos reais de certas incursões. Coisas que só aconteciam naquela época, hoje não. Numa dessas incursões ingressou o meu filho mais novo. Na minha rua, poucos invejavam o destino daquele rapaz que, ainda antes de soprar 2 dezenas de velas, já partia para uma missão na qual não queria ser missionário. Iria defender, lá está, a nação, mas sem saber porquê. Iria passar pelas 4 estações, pelo calor, maior do que aquele que sinto hoje, pelo frio, típico do inverno. Mas o pior inverno surgia no seu interior. Bastava ter uma arma na mão. Ele regressou, vivo. A cabeça, não. Ficou lá. Ainda hoje há uma sensação geral de que ele lutou numa guerra sem razão. Mas não foi o único a travar batalhas sem razão. Não é o único. Todos os dias observo ao meu redor conflitos entre os meus congêneres humanos. Todos os dias. Não me lembro de uma exceção. E sabes que já vivi milhares de dias. Há pelejas diariamente. E o motivo? Já ninguém se lembra. Ou nem se justifica. Mas as contendas acontecem e repetem-se. O meu filho partiu para longe, para uma missão que desconhecia e que não entendia. E qual é a nossa missão cá? Combater nesta selva? Afinal, aquele inverno demonstrou uma resistência e uma durabilidade assinaláveis. Depois, ainda querem que eu não fique doente. Talvez seja uma subida passageira antes da descida final, mas sinto-me melhor. Parece que estou mais leve, quase de volta ao normal. Normal. E talvez tenha tido alguma ajuda externa, que para já desconheço, mas creio que foste fundamental neste incremento na minha saúde. Confirmo que a tua companhia basta para me mudares, para me melhorares. Concluo que não é verdade quando digo por quem é que vou lutar, quando questiono por quem é que vou chorar. Porque, por ti, vale a pena. Reflito e chego ao retorno da pergunta: quem é que me vai salvar? Não sabia responder. Agora sei. És tu. Uma vez disseram-me que somos responsáveis por nós e corresponsáveis pelos outros. Tu és responsável por ti e por mim. Obrigado.